watch it, but we'll know where they were. Vai socorrer um pouco aqui à direita, na proa 220 por mais ou menos 20 milhas. É um dos centros de estruturas do outro esmótico. Esmótico, obrigado. Turma número 1, chama Centro Recife, 1251, alterna 1325, vamos. Turma, na primeira é 1251, e a secundária? Secundária 1325. Obrigado. Alameda, voo 90 metros, chegada 11, desce para 4 no pé, ajuste 1-0, 1-2. Sucesso, Luna, inicialmente para 4000, gol 90 metros. Testa para 2, não testa, ajuste 102, reporte localizador. A 2000, vai chamar o Watch, voo 973, obrigado. ILS, chama em 11895. dia, voo 963. 1895. Desculpa. Salvador, muito bom dia, voo 963. Chegou 963, chega o trem, autorizado pouso, vento variável 3 nós. Por favor, disposto na 10, voo 963. Salão 063, salão 011, libera direita, mantém escuta. Taxi via Alfa, Juliette, passão 3. Direita Alfa, Juliette, para o 3, com 063. Salvador, bom dia, Chanel 6254, está na formação Delta, autorização Salvador. Desculpa, autorização Guarulhos. Bom dia, Chanel 6254, Guarulhos, 360, da Comandão 90, curva direita, perfil de saída da EL, medo após o Vamote, vai interceptar após o 190, após o Atambaté, Tango Braveco. Chanel 5435, 1980, contrato. Santa Kilo Whisky, chegada bom, desça para 4 mil pés, ajuste 1013. Luiz, que após pelo do separador em Lopes, ajuste 1013, reporte localizador pistão 0. Na linha Colo, vento variável, 3 nós. A linha de Colo, na linha 2. iniciando o sinal da 190, seu campo aqui, seu campo da 190. Certo, Luiz, que liga ali, chefe torre 118, respawn 95. 7295, ok. Correto, eu vou pouso. Fazendo certo aqui no whisky, continua a pressionação, vai ser uma autorização de pouso. Escuta. Funcionou minha vez em fundo, decolou os 3-2, chamou o controle 119 desse 8. 1-1-9-8, chamou 62, 5-1, bom dia. Bom dia. Funcionou aqui no whisky, confirma por gentileza a parte que vai prosseguir. Eu, Xenero 6251, contato radar, saída da Elso, voo 360. Sael 360, Frisa Pro de Leda, ou Motros? Somente Pro de Leda. Leda, inicialmente, 6251. Passando o CEP Luiz, que checa o trem pouso autorizado, vento variável 032. Tem disposição na 0, faixa travada aqui Luiz, final normal 0 na 0.